muita terra pra plantar. A palavra é a semente que devemos semear. Lançar em boa terra e o fruto brotará. Um coração contrito Deus jamais rejeitará. A seara é grande, a seara é grande, muita terra pra plantar. A palavra é a semente que devemos semear. Lançar em boa terra e o fruto brotará. Um coração contrito Deus jamais rejeitará. Eis-me aqui, Senhor, Tu podes me usar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A palavra da verdade que liberta corações. Semeando o amor de Deus. Este é o tempo, tempo de restituição. Os desertos floresceram, já se ouve o trovão. A chuva está caindo, chuva de restituição. Os desertos floresceram, já se ouve o trovão. A chuva está caindo, chuva de restituição. Vamos.